Eu vou torcer pela paz e por alguns minutos de sua compreensão. O debate sem desgaste propõe o rumo da evolução. O pé no chão, a união, a mente em um objetivo. Sonhar é preciso, mas o ato de erguer as mangas é mais construtivo. Vai o aviso, drogas e armas geram prejuízos. A prática do crime vem da falta de incentivo. Pra educação, lazer, saneamento. E qual o motivo pra trocar boa conduta por um espírito destrutivo? Por que impor a maldade como um atrativo? Fazendo mal ao próximo, quantos anos de atraso tem o processo evolutivo? Quantas razões pra maltratar possuem um distintivo? Abuso de poder e medo é bem relativo. E as respostas pra todas as perguntas não é algo impossível. O tema é abrangente e muitos no assunto estão pendentes. Bota uma violência à frente, apavora a minha gente que aos poucos se rende aos caprichos dos inconscientes. É duro saber que a morte de inocentes deixa a burguesia contente. Indiferente se mostra os governantes da nação. Desigualdade a base, modelo da nossa distribuição. Mas não só sofre o povão que se encontra revoltado. A burguesia sente a ira quando um dos seus é sequestrado por algum prejudicado que das condições mínimas de sobrevivência não foi assegurado. Reza pra não ser enquadrado e que o dinheiro do resgate chegue no local e horário marcado. De crime estou farto e que a paz seja induzida por esses e outros relatos. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Eu vou torcer pela paz. Eu vou torcer pela paz. Eu vou torcer pela paz e pela força de expressão, pela dignidade, igualdade, afluência de opinião, pela concepção de que a força gerada pela união. Me vem um ditado: revoltado só não faz evolução. Conclusão: a paz depende de nossa força de vontade. Incluir o pobre no conceito de sociedade. Igualdade: a diferença gera luta de classe. Conflito armado não traz a solução desse impasse. E mesmo que traga, até que mude, quantos pescoços irão na daga? Enquanto a violência se propaga, se espalhando como praga, gerando dor, sofrimento e mágoa, deixando maior número de pessoas frustradas, oprimidas, acuadas, e por um salário de fome sendo sacrificadas. É duro saber que a força de vontade dos semelhantes é explorada, mas a paz é esperada. Minha gente não vai ficar calada, e que os rappers no vangorim o crime em suas palavras. Rezo pra que a humildade seja praticada e para que toda maldade seja superada. Que os que lutam possam ver a situação melhorada e que a guerra se faça pra que apenas a violência seja bombardeada. Tem muita coisa pra ser mudada, muita ideia pra ser associada. A vitória do povo ainda está pra ser divulgada. A história reformulada, com a participação do povo confirmada. Toda massa aliada, contra a burguesia dissimulada. Com a mente informada, a língua afiada, mostrando que está cansada de ser motivo de piada. Todos de quebrada por quebrada, é hora da virada. É hora do reconhecimento de quem está com a mão calejada. Toda a riqueza ostentada não valerá de nada. A sociedade igualitária será formada. E se meu sonho for um motivo de sua risada, te digo camarada, simplesmente me expresse enquanto sua mente está aprisionada. Espero que uma nova forma de viver seja gerada e que as meras discussões não acabem em porrada. E que a paz seja encontrada e que em cada coração faça sua morada, para que um dia em alto e bom som ela seja anunciada. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Eu vou torcer pela paz.